O elenco de Marvel Super Heroes vs Street Fighter é composto por 17 personagens, onde 8 são personagens Marvel e 9 são lutadores de Street Fighter. Curiosamente, nenhum personagem de nenhum dos dois lados foi criado especificamente para esse jogo. Todos são reaproveitados dos jogos Marvel anteriores ou de Street Alpha 1 e 2. Do lado Marvel, Ciclope e Wolverine foram mantidos do jogo anterior e retornaram os heróis de Marvel Super Heroes, Homem-Aranha, Capitão América e o Hulk. De vilões retornou o Omega Red de Children of the Atom e de Marvel Super Heroes retornaram o Coração Negro e Shuma Gorath. O que pode se comentar de negativo em relação a este lado do elenco é a falta de personagens femininas, algo que não aconteceu com o jogo anterior. Do lado de Street Fighter, Akuma agora é um personagem padrão, Kemi e Charlie foram removidos e vindos de Street Alpha vieram Sakura e Dan Hibiki. Um declínio que se pode observar é a predominância de Shotos, onde dos 9 personagens, 5 são Shotos. A versão japonesa inclui o personagem Norimaru, que é um personagem original criado pelo comediante japonês Noritake Kinashi. Semelhante a Dan Hibiki, ele é um personagem paródia, realizando golpes atrapalhados, sendo no geral bem fraco. Ainda como personagens secretos, existem o Homem-Aranha de armadura, o Agente Americano, que é só uma paleta de cores alternativa do Capitão América, sem alterações, o Mephisto, que também é uma paleta de cores diferente do Coração Negro, o Mech Zangief, que é um Zangief que não pode bloquear, mas tem golpes únicos e possui armadura contra ataques. A Dark Sakura, que é uma versão evil da Sakura, com uma lista de golpes diferente. E o Shadow, que nada mais é do que uma versão mais rápida de Charlie. Apocalipse também retorna como subchefe e mantém praticamente os mesmos golpes de X-Men vs Street. O chefe final desta vez é o Cyber Akuma, uma versão turbinada do personagem que foi aprimorado pelo Apocalipse. Por ser um personagem enfrentado de forma padrão, ele possui mais vida do que um personagem sozinho selecionável, mas que possui vários golpes aprimorados da versão jogável de Akuma. E dependendo de como for enfrentado, além de um pouco difícil, apesar de tolerável, pode ser um oponente bem irritante. E diferentemente de X-Men vs Street, aqui o encerramento é do personagem que der o golpe final em Cyber Akuma.